Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El programa de hoy lo estaremos dedicando a la cantante caboverdiana Cesária Évora. En 1990, el sello francés Melody descubrió a una tal Cesária Évora, una cantante de la ciudad de Mindelo, en la isla africana de São Vicente. Dicha isla pertenece al archipiélago de Cabo Verde, ex colonia portuguesa, que ganó su tardía independencia en 1975 en un convulsionado escenario político. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Cesária Évora, al Olimpia, del año 1993. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Cesária Évora, al Olimpia, del año 1993. Papá, Joaquim, Paris. Você dá-me licença do ano de meia. Bambá, chorar, Fernando. Oh, Fernando, minha primeira amor. Papá, Joaquim, Paris. Você dá-me licença do ano e meia. Bambá, chorar, Fernandes. Oh, Fernandes, minha primeira amor. Futsira, comer a janela. Tak-me na goz, tak-me na cacho. Canta mais, que paz, que me. Minha Fernandinha de meu, minha primeira amor. pulsera, tuve la janela, tak me na got, tak me na cacho, canta mal que paz que me, minha Fernanda de meu, minha primeira amor. Papá Joaquim, Paris, você dá licença do homem e meia. Bamba, chorar, Fernando. Oh, Fernando, minha primeira amor. Papá Joaquim, Paris, você dá-me licença do homem e meia. Bamba, chorar, Fernando. Oh, Fernando, minha primeira amor. Pulseira, colher na janela, tac-me na gota, tac-me na cachorro, canta mal, que paz que me, minha Fernandinha de meu, minha primeira amor. Pulseira, colher na janela, tac-me na gota, tac-me na cachorro, canta mal, que paz que me, minha Fernandinha de meu, minha primeira amor. Nativa de la isla Nación de Cabo Verde, Cesaria Évora pasará a la historia de la música como la creadora del morna, un género que se asocia fuertemente con la isla y combina la percusión del oeste de África, el fado portugués, los ritmos brasileños y los cantares británicos del mar. Cesaria cantaba desde hacía tiempo. Sus amigos y admiradores locales la conocían muy bien, ya que ella solía presentarse en bares y clubes de Cabo Verde con los elementos mínimos imprescindibles: un vaso de whisky, unos pocos músicos de acompañamiento y un repertorio de viejas canciones afrolusitanas y criollas. No le eran ajenos temas brasileños y boleros hispanos, pero ella siempre prefirió las tristes mornas y las vivaces coladeiras de una cultura musical mestiza. Para sorpresa de sus primeros oyentes europeos, Cesaria cantaba descalza, desde un rostro que alguna vez había sido muy bello y en un ambiente de extrema pobreza. Tá bem fluida, tá dançando cha cha cha, tá dançando tinguiça, banha curpim bem paga. Tá bem fluida, tá dançando cha cha cha, tá dançando tinguiça, banha curpim bem paga. Oh mamã, escuseu vergonha, oh mosca budã, vou cinturar. Oh mamã, escuseu vergonha. Oh, mosca bodã, vou cinturão. Oh, menininha, já vou parar. Já vou sabia, venha cinturão temer. Oh, menininha, ya vos parás, ya vos sabías, vai assim torá um temer. Tava influída, tá dançando cha cha cha, tá dançando tinguiça, panha curpi bem paga. Tava influída, tá dançando cha cha cha, tá dançando tinguiça, panha curpi bem paga. Oh mamá, escozeu vergonha, oh mosca bodã, bo cinturão. Oh mamá, escozeu vergonha, oh mosca bodã, bo cinturão. Oh menininha, já vos parás, já vos sabia, manha cinturão temer. Oh menininha, já vos parás, já vos sabia, manha cinturão temer. Tava influída, tá dançando cha cha cha, tá dançando tinguiça, panha corpo bem paga. Tava influída, tá dançando cha cha cha, tá dançando tinguiça, panha corpo bem paga. Hasta hace pocos años andaba por estos bares Cesárea Évora, que por poco dinero se ofrecía a cantar La Morna, la canción de Cabo Verde, heredada de ritmos africanos y del fado portugués. La Morna es la música de la nostalgia más íntima, de la emigración y la soledad. Yo tenía una idea que si algún día se iba a escapar alguna cosa, hacía más. Yo llegué muy perto, en Francia, pero a partir de um disco que eu gravei, ali que eu apanhei sucesso. Disse que eu estou hoje na Espanha, vou para outros países cantar. Não sei, não é sonhar nem, mas passava-me qualquer coisa para a cabeça. Sigma pomba na ceninha. assim deixa morrer a flor. Na sombra de boldinho deixa morrer de sonhar. É assim que uma pomba nasce ninho. Se pomba é feliz, nasce ninho. A mim também me é feliz na sombra boldinho, uma carinho de um mês perfumado. Se pode bem feliz na sininho, a mim também me é feliz na sombra boldinho, carinho de um mês perfumado. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer da sonhar. É assim que uma pomba nasce ninho. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer pra sonhar. É assim que uma pomba nasce ninho. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Para el verano crecen mis copas como los ríos cuando desborda. Soy de Alfarcito, no tengo amor. Soy pastorcita, sí señores. Pena escondida, poncho y sombrero. Miro el camino, pero me quedo. Soy de Alfarcito, no tengo amores. Soy pastorcita, sí señores. Soy de Alfarcito. Vivo en los cerros donde nací, soy de Alfarcito. De Taquitim, Bodi Xambai, Bodi Xambai, espianha terra, Bodi Xambai, salva minha mãe, o mar, o mar. De Taquitim, Bodi Xambai, Bodi Xambai, espianha terra, Bodi Xambai, salva minha mãe, o mar, mar azul. Subí mansinho, lua cheia, lumian caminho, para banhar terra de meu São Vicente, pequenino, para me abraçar, me acreditou. Mar azul, subi mansinho, lua cheia, lumia caminho, para banhar terra de meio. São Vicente, pequenino, para me abraçar, me acreditou. Oh, mar. Ano passado, tempo correu, sol, rei, a lua sair, a minha ausente na terra longe, oh, mar. Ano passado, tempo correu, sol, rei, a lua sair, a minha ausente na terra longe, o mar azul, subi mansinho, lua cheia, lumia caminho. São Vicente, pequenino, para abraçar, me acreditou. Continuamos con nuestro programa de hoy, dedicado a la cantante de la isla africana de Cabo Verde, Cesária Évora. Luego de una vida de cantante de taberna, Cesária Évora se ha convertido en una de las voces más conocidas de la música popular africana. Como a tantos otros artistas, el reconocimiento le llegó tarde, pero a tiempo, para poder escuchar la intensidad emocional de la música de esta mujer, que en cada canción transmite la dura y alegre vida de su tierra. Tá bem, fogo e brava, tá passava mim dele, tá ficava a chorar. Tá bem, fogo e brava, tá passava mim dele, tá ficava a chorar. Nina, venha consolança, venha perdição, venha cozinha fofa. Nina, venha consolança, venha perdição, venha cozinha fofa. Tá bem, fogo e brava, tá passando a mim dele, tá ficando a chorar. Tá bem, fogo e brava, tá passando a mim dele, tá ficando a chorar. sal. Vem a cozinha fofa, Nina, vem a consolança, vem a perdição, vem a cozinha fofa. Tá bem, tá bem, tá bem, fogo e brava, tá passando pra mim ter, tá ficando a chorar. Tá bem, tá bem, tá bem, fogo e brava, tá passando pra mim ter, tá ficando a chorar. Tá bem, tá bem, tá bem, fogo e brava, tá passando pra mim ter, tá ficando a chorar. Tá bem, tá bem, tá bem, fogo e brava, tá passando pra mim ter. Que Cesárea Évora es una mujer recién llegada al éxito se nota en su timidez sencilla, en su incomodidad ante las entrevistas, en su ansia por salir cuanto antes al escenario. Se nota también en la sinceridad de su voz. Canta descalza y es muy difícil que una canción suya nos deje indiferentes, porque sus mornas son el alma abandonada de Cabo Verde. Tá pensando em acreditar, nem boca tá imaginando que mais longe de bom tem sofrido. Pergunta a lua nasceu, lua minha companheira de solidão. Lua vagabundo de espaço, que concheto do minha vida, minha desventura. Eu, que tá contando, minha cretina, tudo com ter sofrido, na ausência e na distância. Cata pensa em acreditar, nem boca tá imaginar, mas longe de bom tem sofrido. Pergunta a lua nasceu, lua minha companheira de solidão. Lua vagabundo de espaço, que concheto da minha vida, minha desventura. Eu, que tá contando, minha cretina, tudo com tem sofrido, na ausência e na distância. Mundo bota enrolado comigo num jogo de cabra cega, sem te perseguir. Paz, cada volta que mundo dá, ele tá trazendo um dor pra antiga, mas pra Deus. Mundo bota enrolado comigo num jogo de cabra cega, sem te perseguir. Paz, cada volta que mundo dá, ele tá trazendo um dor, quando chega mais pra Deus. Boca tá pensando e acreditando, nem boca tá imaginando, mas longe de vos tem sofrido. Pregunta a lua, nasceu lua minha companheira de solidão. Lua, vagabundo de espaço, que conceito de minha vida, minha desventura. Que tá contando minha cresceu, tudo com ter sofrido, na ausência e na distância. Mundo, bota enrolado comigo, num jogo de cabra cega, sem te perseguir. Pra cada volta que mundo, ele tá trazendo dor, pra antiga mais pra Deus. Mundo, bota enrolado comigo, num jogo de cabra cega, sem te perseguir. Pra cada volta que mundo dá, ele tá trazendo um dor pra antiga mais pra Deus. E agora, um pequeno espaço de apreciação musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Cesárea Évora, al Olimpia, del año 1993. Ai, animal, bem com tanto de boa vida, o que é bom tem passado durante este nesse mar fora. Ai, animal, bem com tanto de boa vida, o que é bom tem passado durante este nesse mar fora. Zuzuka, tomar a vossa vez, pra cada cana, vou trovessar, parceiro, nunca tá boi ao mais. Parceiro, catavoi ao mais. Durante esses 4 anos e 3 meses, chovi atrapalhiz, esses perdilé. Ainda bem, sempre um pensar na boa. Hoje um tá feliz, foi a minhas fiz na vida e luz. Ainda bem, sempre um pensar na boa. Hoje um tá feliz, foi a minhas fiz na vida e luz. Rei animal, bem com tanto de boa vida, O que é bom tem passado durante este nesse mar fora. Ai, animal, me conta de boa vida. O que é bom tem passado durante este nesse mar fora. Zuzuka, tomara vosso vez, pra cada canal, outro avessar. Para ser um catavoio de mais. Para ser um catavoio de mais. Durante esses quatro anos e três meses, chuva e atrapalhos, esses perdiletos. Ainda bem, sempre um pensar na boa. Hoje um tá feliz, põe as minhas filhas na vida e luz. Ainda bem, sempre um pensar na boa. Hoje um tá feliz, põe as minhas filhas na vida e luz. Põe as minhas filhas na vida e luz. Ainda bem, sempre um pensar na boa. Hoje um tá feliz, põe as minhas filhas na vida e luz. Ainda bem, sempre um pensar na boa. Hoje um tá feliz, põe as minhas filhas na vida e luz. Ainda bem, sempre um pensar na boa. Hoje um tá feliz, põe as minhas filhas na vida e luz. En 1985, y con 45 años, Cesárea Évora viaja por primera vez a Europa, a Portugal, para grabar dos canciones en una antología de cantantes femeninos de Cabo Verde. Luego de ese episodio, estuvo prácticamente retirada 10 años sin cantar, hasta que una vez se tropezó con un productor caboverdiano residente en París y comenzó a participar de la maquinaria de la música étnica, que en Francia es de alcance global. El éxito en todo el mundo del disco Miss Perfumado le permitió salir de la reducida zona de influencia portuguesa, recorrer continentes y grabar incluso en el mítico Olimpia parisino o en los estudios Oyalá de Silvio Rodríguez en Cuba. Paródia de mão na cheia, se bate a tua sabura. És vida, sabe, não está viver. Paródia de mão na cheia, se macama com sabura. Angolando a loi cusa, da minhos cada matã, me guara pa manhã gami. Angolando a loi cusa, da minhos cada matã, me guara pa manhã gami. Es vida sabios de viver, paródia de nos machê, se macama com sabura. Es vida sabios de viver, paródia de nos machê, se macama com sabura. Angola, angola, oi, poça, minhos catamatã, come coara pa manhã caminho. Angola, angola, oi, poça, pa minhos catamatã, come coara pa manhã caminho. Es convivência, desenhos vivência, a ciência de um consequência, resistência de um extravagância. Es convivência, desenhos vivência, a ciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, angola, oi, poça, a minha oscata matã, me coara pa manhã caminho. Angola, angola, oi, poça, a minha oscata matã, me coara pa manhã caminho. Desenhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Es convivência, desenhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, angola, oi, pulsa, da minha oscata matã, me coara pa manhã caminho. Angola, angola, oi, pulsa, da minha oscata matã, me coara pa manhã caminho. Angola, angola, oi, pulsa, da minha oscata matã, me coara pa manhã caminho. Angola, angola, oi, pulsa, da minha oscata matã, me coara pa manhã caminho. Angola, angola, oi, pulsa, da minha oscata matã, me coara pa manhã caminho. É, na nossa mãe que tem toda a nossa tristeza lá dentro metido, e a forma de cantar, que ele é um estilo de música triste, não é? Tem muitas mornas que tem muita coisa que eu tenho um bocadinho lá dentro. Eu e outros têm tido mesmo sofrimento ou passagem de vida. Quando a gente é novo, passa muita coisa com a gente, não é? Hoy, en Luz para Mundos Remotos, estamos dedicando el programa a la cantante caboverdiana Cesária Évora. Sobre el origen de las mornas, dijo que nadie lo sabe, que hay quien dice que provienen del inglés, de la palabra moon. Tiene un tronco común con el fado portugués y el samba brasileño, y es nuestra manera de expresar sentimientos, nuestra melancolía. La morna habla de amor, de emigración, de política, de ausencias, del mar. Só na madrugada de um nó sem fim, na estrada, na lua cheia, na terra de ninguém, vou parecer um cantar de sol, nanha oi, luar, nanha sol. Noiva de madrugada, suave e juvenil, vou prender minha alma, um contar até mil dores de beleza na boca que deixa preso minha pobre coração. Só na madrugada de um noite sem fim, na estrada, na lua cheia, na terra de ninguém, vou parecer um cantar de sol, nanha oi, luar, nanha sol. Noite é madrugada, suave e juvenil, vou prender minha alma, um contar até mil dores de beleza na boca e deixa preso minha pobre coração. Mas na prisão tinha liberdade, sem bom, com minha razão magoas, sem gosto, na minha alma vazio, de uma tristeza profunda, um colchão verdade desse mundo. Uma vida tem um só vida, mas na prisão tinha liberdade, sem gosto, cunha razão mágoa, sem gosto, na minha alma vazio, de uma tristeza profunda, com chão verdade desse mundo, que uma vida tem uma só vida. Só na madrugada de um noite sem fim, na estrada, na lua cheia, na terra de ninguém, vou parecer um cantar de sol, nanha oi, luar, nanha sol. Noiva de madrugada, suave e juvenil, vou prender minha alma, um contar até mil dores de beleza na boca que deixa preso minha pobre coração. Thank you. mas na prisão minha liberdade sem bom, com minha razão magoado, sem gosto, na minha alma vazio, de tristeza profunda, com chão verdade desse mundo, que uma vida tem um sou vida. Mas na prisão minha liberdade sem bom, com minha razão magoada, sem gosto, na minha alma vazio, de tristeza profunda, com chão verdade desse mundo, que uma vida tem um vida. Évora comenzó a crear sus canciones con tan solo 16 años, a mediados de los años 50. Su talento pronto fue conocido por todas las islas del archipiélago caboverdiano, y en la segunda mitad de los 60, dos de sus discos ya se retransmitían en las radios de Holanda y Portugal. Cesária Évora ha pasado de las cantinas portuarias de su pueblo a hacer giras por todo el mundo con miles de personas rendidas a sus pies. Hija de la privación permanente y una bohemia entre impuesta y elegida, Cesária vio con sorpresa, pero sin claudicaciones, cómo cambiaba su vida en los años 90. Un disco tras otro, una actuación consagratoria en el Olympia de París, un viaje a Nueva York, un puesto fijo en el top 10 de la música francesa, un coro de admiradores, desde Caetano Veloso a jóvenes músicos de jazz, como el saxofonista James Carter. Rai de luz, senta na borrosa, iluminando o caminho da minha destino. A mim, já conche felicidade. Oh Deus, que por a verdade, rai de luz, senta na borrosa, iluminando a minha destino. A mim já me conche felicidade. Oh Deus, que por a verdade és boldinho e luz sim que me apraz. Boqueirinha tá parecendo santa. Ou se porque luz de minha vida já queria morrer, se vou negar, querida, esse voltinho e luz sim que me aprata. Boqueirinha pra parecer um santa. Ou se porque luz de minha vida já queria morrer, se vou negar, querida. Dormi noite um sonho que me acreditou, um sonho feliz para ser realidade. pedi Deus pra bom bem ser de meu. Sem bom amor nunca tem felicidade. Um drome noite um sonho tinha crescido, um sonho feliz para ser realidade. Um pedi Deus para bom bem ser de meu. Sem bom amor nunca tem felicidade. Esboldinho e luz sigma prata, boquerinha tá parecendo santa. Oh, cis, boque luz de minha vida, já crê morrer se vou negar. Querida, en su voz purísima, capaz de conmover profundamente sin la ensayada retórica del dramatismo, Cesárea dialoga directamente con el mundo lusitano y su destino transoceánico. Es decir, como todo caboverdiano, Cesárea encarna el sino del expatriado, del migrante, que hace del mundo esa isla desértica y pobre que es su pobre patria. La cultura afrolusitana de Cabo Verde llega en las canciones de esta artista mestiza que, ya madura, fue descubierta por Europa en los 90 y en cuya delicada voz vibran ecos del viejo fado portugués. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Cesárea Évora al Olimpia del año 1993. Dedicamos el programa al pobre reo sin cuento ni leyenda. Chao. Mora perto de mar, perto de Marco Seu, longe de boca desse mundo, na silêncio me cunha cresceu. Mora perto de mar, perto de Marco Seu, longe de boca desse mundo, na silêncio me conhece. Bia de meu, bem acreteu, bem para não memorar, perto de mar. Só te abraçar, só te beijar, vou crescer.